sentam tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando, é o Senhor, não puderam enxergar. sedes demais insistir, vem Senhor, vem conosco ficar. Graças à mesa, deu graças e o pão repartiu. Os dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu.